CDs.com. A minha boca paquerava sua já faz tempo. O meu olhar já tava gamando no céu. Eu sei que tem milhões de caras te querendo, mas nessa loteria quem ganhou fui eu. Tipo cena de novela, chego perto, mas já é. Quando ela me tocou, meu corpo arrepiou. Pesado mesmo foi quando ela me beijou. Beijinho gostoso ela me deu, encaixou certo no meu. Beijinho gostoso ela me deu, aí o pivete enlouqueceu. Beijinho gostoso ela me deu, encaixou certo no meu. Beijinho gostoso ela me deu. Pra galera do canal TV Norte, tamo junto, meu parceiro Bruno Filhos e Alves. Canta, pivetinho. Meucds.com. Tipo cena de novela, chego perto, mas já é. Quando ela me tocou, meu corpo arrepiou. Pesado mesmo foi quando ela me beijou. Beijinho gostoso ela me deu.